Canta Jesus, Deus Filho do homem. Canta na minha língua castelhana. Se outrora foi vasta em sua fama, hoje é cemitério de porcelana quebrada. Da tua palavra eu escolhia a voz de Salomão, e no deserto da ciência e da filosofia retomava teu exemplo com ânimo. Sonhava com templos, vielas, e zarpávamos por portos e cidades. Filho de uma professora escolar que ensina os poetas do mundo, e eu escolhi de ti o que já ninguém acreditava. Hoje te louva como antigamente aquele que fizeste teu profeta. Nos jardins áridos do engano, no tronco desalmado,